Forró Boy. E sai do meio. Eita, chega mais, Roger. Deixa comigo, Moribor. Forró Boy na balada, meu parceiro. Agora no volume 6. E na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer Chico, nós e só o som DJ e a paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer curtir com nós. Solta o som DJ e abre o paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. Na cidade grande, na periferia, essa batida bate, bate, contagia. Rola na favela, rola na quebrada. Em todas essas tripas essa batida é aceitada. Se você quer curtir o forró do bom, eita, cola em nós e aprecie o nosso dom. Se você quer curtir o forró do bom, cola em nós e aprecie o nosso som. E na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer curtir com nós. Solta o som de DJ e abre o paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Forró Boys, viu? E a galera quer curtir com nós. E solta o som de DJ e abre o paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. Alô, Roger! Oi! Já aprendeu? É desse jeito. Taca a mão no zói. Taca a mão no zói. Te juro, compadre. Pra quem já nasceu foi no forró, viu? Portão do Arrocha. E na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer curtir com nós. E solta o som de DJ que abre o paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer curtir com nós. E solta o som de DJ e abre o paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. Na cidade grande, na periferia, essa batida bate, bate, contagia. Rola na favela, rola na quebrada. Em todas as tribos essa batida é aceitada. Se você quer curtir um forró do bom, cola em nós e aprecie o nosso dom. Se você quer curtir um forró do bom, cola em nós e aprecie o nosso sonho. Na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer curtir com nós. E só o som DJ e a paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer curtir com nós. E solta o som DJ e abre o paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão.